Moin Leute, wie geht's? Estamos aqui mais uma vez com um novo episódio do podcast Caneta e Walkman. Estamos agora na nossa oitava semana. É a oitava semana, Vitor? Isso mesmo. É, aqui, como eu já falei, tô aqui junto com o Vitor e com o Rogério. Eu sou o Alexander Aguiar, diretamente de Bremen, no norte da Alemanha. Fala aí, Rogério, como é que estão as coisas aí? Bom, Campinas finalmente passou a onda de calor, né? Aqui, né? Dá um bom dia aí para os nossos ouvintes, ou boa tarde, dependendo do seu fuso horário, para os nossos ouvintes e para os fãs de Sétimo, que devem estar meio puto com a gente. Que isso, não tem que estar puto não. Porque nesse podcast eu vou defender o Dissection até a morte. E assim, já que o Rogério mencionou aí, cara, eu tive alguns feedbacks aqui, um monte de gente mandando mensagem falando que o Vitor tem que ser preso, que o Vitor não sabe de nada, que não definiu o critério para falar que Dissection não era black metal. Vitor, se explica aí. Apesar de eu saber que não tem explicação a pataquada que você falou, mas fala aí. Não, meu, é o que eu disse. Não é um disco de black metal. Tem elementos de black metal, mas não é um disco de black metal, cara. Você analisa os riffs da banda, não tem. Vitor, você teve uma Não semana para tem ouvir melhor e 70. estudar e continua falando Ah, besteira. para com isso, pô. Perder Ó, meu vou tempo te ouvindo aquele falar a disco de real. novo. Eu vou te falar a real. Envolveu satanismo, sacrifício, assassinato, cadeia, suicídio. Não precisa nem ouvir o disco, saca? É black metal, acabou. Então você definiu praticamente todas as bandas de metalcore que existem por aí. Exatamente. Tá vendo? É Tô por por causa fora, desse tô tipo por de fora. punhetagem que começa a surgir esses estilos do tipo, ah, tal banda é black metal, tal banda é não sei que, misantrópico, sinfônico, black metal art. Cara, é tudo punhetagem, gente. Foda-se, cara. Não, Ó, mas não faz sentido, cara. a gente vai Brincadeiras retomar à essa. parte. Brincadeiras à parte. Eu gosto do Storm of the Lightspain. Não é um disco ruim, cara, de forma nenhuma. Mas como eu disse, eles têm uma puxada bem death metal melódico, cara. Não é Cara, totalmente eu black metal. E discordo acho disso. que Eu acho que ele é black é metal melódico. isso A que parte eu. melódica eu não discordo, não, mas assim. Assim, a gente vai retomar essa discussão sobre black, os limites do black metal, death metal e tal, no nosso décimo episódio, sem ser o da semana que vem ou da próxima. Então já fica aí um spoiler mais ou menos de qual vai ser o nosso tema. Mas enfim, queria começar o episódio de hoje aí lamentando, né? A perda. Primeiro morreu no parâmetro nacional, assim, lembrando de Minas Gerais, o Juarez, o Tibanha, lá de Uberlândia, que tocou no Scord e no Cirrhosis. Eu acho que ele é mais conhecido pelo Cirrhosis, banda pela qual até o Wagner Antichrist do Sarcófago passou. Faleceu aí essa semana. E também o Van Halen, né, cara? Um dos últimos grandes Guitar Heroes do rock. E que pegou meio que de surpresa todo mundo aí com câncer. 65 anos, eu acho que ele tinha. E enfim, 2020 não está perdoando ninguém, né? Que ano que foi esse 2020, viu? 2020 tá complicado, cara. E por falar sobre Guitar Hero morto e tal, a banda de hoje talvez tenha tido aí o último grande Guitar Hero do metal no seu line-up. Hoje a gente vai falar sobre o Pantera, que é uma banda muito controversa também. Enfim, muitos amam, muitos odeiam, e eu não sei de qual desses lados eu tô hoje em dia. Acho que mais pro lado de quem tá odiando atualmente, mas tá tudo bem. O Dimebag que foi assassinado, né, enquanto tocava junto com a outra banda dele, o Damage Plan. E o irmão dele, o Vinnie Paul, baterista, também morreu 2 anos atrás, vítima de problemas, complicações cardíacas. E, enfim, Exatamente, correu dormindo, né? Eu não sei exatamente como ele morreu, mas eu sei que morreu. E é muito louco, né? Porque o pai deles, o Jeffrey. É o Jerry, desculpa, o Jerry Abbott, ainda tá vivo. O pai dele, que é um músico country e tal, bastante influente lá no Texas. E foi, inclusive, produtor de algumas bandas de metal, inclusive os primeiros discos do Pantera, os quatro primeiros. Inclusive o disco pelo qual o episódio de hoje se debruça, o Power Metal, é um desses discos que foi produzido pelo pai deles. Enfim, a gente já falou aí sobre os irmãos Abbott, o Dimebag e o Vinnie Paul. Assim, no episódio de hoje talvez a gente nem devesse chamar o Dimebag de Dimebag, porque até 92 ali ele assinava como Diamond Darrell. Enfim, fala aí sobre o Diamond, o Vini e companhia ali, o contexto em que eles surgiram ali, Rogério. Que é uma banda que muitas pessoas, quando param pra pensar no Pantera, elas pensam de 1990 pra frente, né? Eu acho que até o próprio Pantera diz que a carreira deles começou no Cowboys From Hell, mas hoje a gente vai falar de um disco que veio antes do Cowboys From Hell. Então é bom clarificar um pouco essa história pré-Cowboys From Hell do Pantera. Exato, né? O Pantera tem uma história muito anterior ao Cowboys From Hell. Eu acho que é um pouco injusto eles esquecerem essa parte da história deles, né? O Pantera aí, que é uma banda de metal, né? Eles passaram por vários estilos, né? Do glam, do heavy, do thrash e o que eles chamam aí de groove metal, né? Uma banda norte-americana que foi formada em 1981 em Arlington, Texas, né? 81, né? Eu acho que provavelmente muita gente que tá ouvindo aqui ele não deve ter nem nascido, né, ainda, né? Inclusive eu. Eu também. Inclusive eu não tava no saco do meu pai ainda. A banda originalmente era pra ter sido chamada de Gemini Then Eternity. Acho que eu pior nome que eu já ouvi pra uma banda, acho que, digo assim, não seria tão ruim se fosse uma banda de rock progressivo tipo Yes, né? Vai falar do Yes, vai surgir fã aí reclamando, hein? Vai surgir fã reclamando. Ninguém tá falando mal do Yes, não, tá? A gente só tá falando. Se você começar a falar de Yes, eu vou abandonar o chat, só isso. Olha a treta. O line-up mais conhecido deles, né, foi com os irmãos Abbo, né, o Vinnie Paul e o Dimebag Darrell, que na época conhecido como, assinava como Diamond Darrell, e o vocalista, né, o Phil Anselmo, e o baixista, que era o Rex Brown. Esse foi o line-up mais conhecido. O clássico, né? Esse é o line-up que a gente associa. Todo mundo conhece, né? Que todo mundo associa quando você ouve falar no Pantera, né? Mas eles começaram com uma banda de glam, aquela coisa bem hair metal mesmo. Eles lançaram 3 álbuns ali no meio da década de 80, com o Terry Glaze como vocalista. É o Terry Glaze que ele é eu mais... Eu acho que o Terry Glaze no Pantera ele ainda assinava como Terence Lee, eu não sei. Ele assinou como Terence Lee por muito tempo. E ele é mais conhecido hoje por uma banda chamada Lord Trace, que é uma banda meio hard rock, meio thrash. Eu escutei essa semana também, eu não conhecia a banda. Eu acho que pra quem é fã do estilo hard rock, provavelmente vai gostar dessa banda. E eles lançaram 3 primeiros álbuns, né, ali na década de 80, no meio da década de 80, que foi o Metal Magic em 83, o Projects in the Jungle em 84 e o I'm the Night em 1985. Foram os álbuns que precederam o Power Metal antes da entrada do Phil Anselmo. Desses 3 álbuns, assim, eles têm aquela pegada bem hair metal. Eu particularmente, assim, o I'm the Night eu escutei também essa semana. Não achei um álbum ruim, assim. Cara, eu tava ouvindo o I'm the Night e eu gostei muito também, assim, cara. Eu acho que uma coisa que a gente tem que falar depois aqui é a importância do Rex, né? Porque o Rex do Cowboys From Hell pra frente, você não ouve o trabalho dele na banda. Ele é tipo baixista acessório, assim, né? Tipo um Paulo Jr. da vida, um Tom Araya, que você ouve muito pouco do que eles tocam e tal. Mas, cara, nos discos primeiros do Pantera ali, cara, você ouve o baixão estaladão e, porra, Rex era um baita de um baixista. Não sei por que eles abaixaram tanto o volume dele. Eu acho que a nova fase do Pantera foi uma coisa que trouxe, em termos assim, de técnicos pra banda, trouxe um pouco de limitação, na verdade, né? porque muita coisa mudou, né? O Cowboys From Hell pra frente, tipo, até mesmo o Phil Anselmo no disco que a gente vai comentar hoje, né? Que é o Power Metal, você vê que ele se demonstra um puta de um vocalista, e nos álbuns que se sucederam ao Power Metal, ele já, sabe... o Cowboys From Hell também tem um grande... Tem uma grande variação harmônica e tal, um grande alcance de vocal, né? Sim. Mas isso do Vulgar pra frente meio que se perde um pouco. Mas isso também tem que ser culpado ao excesso, ao constante abuso de drogas, álcool e cigarro do Phil Anselmo. Você vê ele falando hoje em dia, cara, parece uma britadeira, sei lá. A própria voz dele, não tô nem falando dele cantando, ele falando mesmo, assim, é um troço bizarro. Exatamente, o que é interessante a gente ver aí, né, que eu acho que o Power Metal, né, foi a fase deles que eles já estavam começando a querer se afastar daquele estilo glam hair metal, né, porque eu acho que 86 e 87, 86 foi quando foi lançado aí o Power Metal. Foi um grande marco ali no... Acho que o Power Metal é de 88, né? Na verdade. Power Metal é 88. Mas eu acho que 86 e 87 eles passaram sem vocalista, né? Porque o Terry... O Terry eles saiu passaram... e aí veio o Phil Anselmo e deu uma cara nova pra banda, assim. Ainda que eles reneguem esse disco, já é um disco muito diferente dos anteriores. Eles procuraram por bastante tempo um vocalista, né? Até que eles acharam o Phil Anselmo. O Phil Anselmo entrou na banda quando ele tinha 18 anos. Ele fez a audição, pegaram ele na hora, né? Porque eu acho que, principalmente pelo Power Metal, você vê que ele realmente era um puta de um vocalista, né? E o que eu tava falando de 86, 87, é que foi uma época que foi um marco, né? Pro thrash metal, que eu acho que veio a influenciar muito o Pantera como banda, né? Porque você tinha álbuns ali sendo lançados, como o Master of Puppets Metallica, o Rain in Blood Slayer, por exemplo. O Anthrax também. E acho que O Big Four tava bombando ali no final dos 80, né? Exatamente. E aí eles foram querendo se afastar do Glenn. E aí o Terry já não servia mais pra banda, porque o Terry era um cara, era um vocalista de hard Glenn, rock. Hard rock, né? Ele não era um vocalista pro rumo que eles estavam tomando, né? E a entrada do Phil Anselmo, que realmente. Foi o que marcou essa transição, começou a marcar essa transição para essa nova fase deles, né? E aí eles vieram com o disco que a gente vai discutir hoje, que é o Power Metal. É um disco que aí, para mim, tem uma grande influência do Judas Priest, na minha opinião, eu acho. Sim, totalmente. Esse, para mim, é um dos grandes discos do Judas Priest dos anos 80, assim. Ele é um... Só tem outra banda na capa, né? Eu acho que ele é realmente, assim, power metal, né? Tipo, não aquela segunda onda melódica, mas o power metal mesmo, né? Sim. Só a título de curiosidade, o Phil Anselmo, ele tava numa banda chamada Razor White, antes de entrar no Pantera. E essa banda era conhecida por realmente fazer covers de Judas Priest, né? Acho que deixa aí o toque dele no power metal também, né? Então, assim, e o Pantera foi uma banda que nunca negou essa influência do Judas. Inclusive o último disco deles lá, o Reinventing the Steel, o nome veio em homenagem ao British Steel, que é um disco dos anos 80 ali do Judas Priest, aquele que tem a clássica capa de uma mão segurando uma gilete, assim. Uma gilete que, por sinal, o Dimebag usou no pescoço ali e ficou como, sei lá, a marca assinada dele ali. E até em algumas guitarras, os trashes têm a giletezinha, assim, como marcação. A guitarra que ele imortalizou, né? Que era primeiro aquela... A Dime Dean, né? The Guitar from Hell. The Dean from Hell. E depois foi pra Washburn e tal, mas sempre utilizando o mesmo modelo de guitarra, enfim. Mas assim, puxando e tal, o Pantera é sempre muito importante falar sobre as polêmicas que a banda traz, né? E muito disso vem dessa imagem republicana que a banda sempre usou, bandeiras confederadas e tal. Exatamente. E em muitos momentos eles não necessariamente falavam que isso era um sinal de ódio ou coisa do tipo, mas sim uma tradição deles, né? Tipo, ah, é a tradição do nosso estado, eles que eram texanos. O Victor, que é o nosso guia turístico aí, pode falar um pouco aí sobre esse contexto de Arlington, Dallas, Fort Worth, que é as regiões de trânsito do Pantera por ali. É, então, né, cara, o Pantera de Arlington, que é, acho que é a sétima maior cidade do Texas, tem ali 400 mil habitantes. E, assim, não é exatamente aquela cidade ponto turístico, né, cara? Cidade fundada em 1876. Pô, não é uma cidade, parar pra pensar, um adolescente, né, se comparando com as europeias. Sim. Mas ali é muito conhecido pelo plantio de algodão, né? E era isso, disso que a cidade vivia, né? Até ali em 1920. Que era, como era uma cidade bem por trânsito mesmo, né? O pessoal passava por ali só, eles fundaram alguns cassinos clandestinos e acabou ficando conhecido como Vegas antes de Vegas. E acho que é a maior característica da cidade, assim, que não tem nada demais. Apesar de não ser uma cidade pequena, não é um ponto turístico nem nada disso. Aliás, é a casa da GM, né? Uhum. Uma das maiores fábricas da GM fica justamente lá. E, bom, já o Phil Anselmo, ele é ali de Nova Orleans, né, cara? É, de Louisiana. Fica ali cerca de 850 quilômetros de Arlington. E Nova Orleans... Mas também tem essa influência sulista, né? Tem assim, essa identidade sulista. São sulistas, né? Não, sim. Não tem como fugir. Eles são os dois estados mais sulistas, digamos assim, né, cara? Puxa bem pra esse lado dos confederados e tal. Isso da identidade mesmo, é. Voltando aqui, né? Eu acho que Nova Orleans é uma das cidades mais diferentonas, assim, dos Estados Unidos, né? Porque apesar deles serem muito sulistas, né, no jeito de ser... É uma cidade onde a influência negra é muito prominente, né? Exatamente. Não só na música, como na religião também, lá, o voodoo, santeria, aquelas coisas todas. Sim, eles têm... Equivalentes eles têm ao candomblé e umbanda no Brasil ali. Eles têm todo um dialeto próprio também por ali, né, cara? Que é bem influente no... Que pega essa influência negra dos escravos antigamente. Eu acho que era um ponto ali... Eu não tenho certeza, mas talvez seja um ponto de fuga dos escravos sulistas na época. E acabaram formando essa cidade por ali. E, aliás, essa cidade que é a casa do Mardi Gras também, né? Carnaval americano. Também essa... Carnaval que eles jogam... Eles jogam um colarzinho de coisa e mostram seios e é uma baderna, né? Tipo... É, era uma baderna total lá. É, Spring Break. Carnaval, né? Sabe que carnaval em qualquer lugar. Nova Orleans também é uma cidade com cerca de 400 mil habitantes, mas tem aquele caso do furacão Katrina, né? Que em 2005 alagou cerca de 80% da cidade, cara. Foi um êxodo da população local que diminuiu em acho que 50% na época. Pois é. E hoje em dia tá retornando. Mas Nova Orleans também é conhecido como a capital dos homicídios nos Estados Unidos, né? Uma das cidades mais violentas do país, cara. Pô, essa aí eu não sabia. Eu sempre associei com San Diego, Detroit e Baltimore. Sempre falavam de Boston, né? Aquela coisa toda, mas é uma das cidades mais violentas do país, é justamente Nova Orleans. Acho que o pessoal também é muita cachaça, né, cara? É conhecido pois é. Pela vida boêmia, né, cara? Sim, sim. É, assim, você falou do Katrina e tal, inclusive a outra banda do Phil Anselmo, o Down, que começou como um projeto ali entre ele e os caras do Crowbar, e depois até o Rex chegou a gravar com o Down alguns discos. O primeiro disco deles, inclusive, se chama NOLA, de Nova Orleans, né, abreviação de Nova Orleans. Mas eu acho que no terceiro disco deles, o Over the Under, eles têm uma música chamada On March the Saints, falando sobre... a força das pessoas da cidade em reconstruir a cidade após as inundações causadas pelo furacão. E isso até meio que, assim, uniu a cidade toda. Teve um Super Bowl ali, que foi o primeiro título do Saints. Até que, assim, tem aquela flor de lis tradicional, né, do estado da Louisiana e tal. Isso foi meio que elevou o moral da cidade para ela meio que se começar a ressurgir ali dos escombros e tal. Mas enfim, esse não é muito o tópico de hoje. Vamos voltar aí pro disco. Victor, fala aí um pouco sobre o Power Metal. Poxa, cara, assim, já é um disco diferente em relação aos anteriores, né? Que já era o material mais pesado que eles fizeram até então. Acho que puxaram bastante pro British Heavy Metal ali. Obviamente que a influência do Judas Priest é bem, bem visível. Inclusive, chamaram um vocalista que era conhecido por fazer covers de Judas Priest, né? E acho que tem bastante essa influência. É, assim, não é exatamente o estilo de música que eu ouço muito. Então tem umas coisas que ficam meio naquela, cara. Você gosta, mas tem coisas que eu já não achei tão boas. Por exemplo, aquela música We Will Meet Again. Cara, que é uma das baladas do disco, né? Assim, que não é necessariamente chata, uma balada no termo estrito de balada, especialmente se você for comparar as outras bandas de heavy da época ali, ou hard and heavy e tal. Eu acho que esse disco ele tem um paralelo grande, tanto com o Judas Priest quanto com o Wasp, em especial os primeiros discos do Wasp ali. Mas essa música ela já tem uma pegada meio diferentona, assim. Ela eu já acho que tem eles tentaram fazer tipo uma power ballad ali, mas isso aí eu não gostei não, cara. Que as duas baladas desse disco são meio que power ballads, né? Que é o We'll Meet Again e a Hard Ride. A Hard Ride que eu acho muito boa. A Hard Ride é até legal, cara. Mas você sabe que eu tava ouvindo Hard Ride e a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eles deveriam ter usado essa música pra fazer, tipo, a trilha sonora do Grande Dragão Branco do Van Damme, sabe? Aquelas partes que ele tá treinando. Bloodsport, é verdade. Eu acho que colava 100% por ali, cara. E, assim, tem algumas outras músicas interessantes, tipo aquela Proud to be Loud. Eu acho que é meio que uma música bobinha, cara. É, também, as letras desse disco ainda tem muito dessa influência hard rock, né? É, então, eu acho que essa Proud to Be Loud, eles deviam ter creditado como cover da AC/DC, cara, porque claramente eles tentaram, velho. Sim. Inclusive a última música do disco, a Pussy Tight, que é o Dimebag que canta, cara, tem uma letra que, assim, poderia muito facilmente estar ali em qualquer disco do Motley Crue e tal. Assim, as letras desse disco ainda, apesar de você já ver que já muda um pouco, se você ler as letras do I Am The Night, do Project In The Jungle, cara, é uma besteira, assim, sabe? Mas a Pantera falando de rock, hard farofa, né, cara? É hard eu farofa. Sou o Diamond Darrell, prendam suas filhas em suas casas, porque eu sou o terror do Pantera, assim. Tem uma música que a letra é essa. Quem for no I Am The Night lá vai ver uma música que tem, sei lá, um título meio estranho, assim, com as letras e uns asteriscos. Eles nunca foram conhecidos por serem bons letristas, né? Então, mas isso meio que mudou depois de um certo tempo ali. Eu, pelo menos, me lembro que quando saiu The Greater Southern Tranquil e até o Official Live, que tinham duas músicas inéditas ali, cara, que onde as letras se baseiam na experiência de quase-morte do Phil Anselmo por causa das drogas. E aí eu acho que a banda, assim, deu uma mudança boa, assim, nesse sentido. Uma pena que o som não colaborou muito, na minha opinião. Não, apesar do The Great Southern Trend, que eu gosto, cara. Eu acho um bom disco também. É. Mas assim, o Far Beyond Driven já não sou tão fã. Ah, não. Tem umas duas músicas que dá pra ouvir, mas... É, esse... Mas assim, isso aí é questão de gosto também. Assim, depois a gente vai voltar aí no, nas nossas influências pessoais, assim, e o que o Pantera significou pra gente e tal. Mas, nos atendo aqui ao disco, o Victor falou assim que já tem que era o disco mais pesado que eles tinham até então. Cara, tem uma música ali, a Over and Out. Cara, tem uns riffs inacreditáveis, assim. Era sobre essa música que eu queria falar, cara. Acho que é minha música favorita do disco. Sim. E dali dá pra você ver o quanto o Dimebag Darrell era talentoso, assim, desde aquela época, cara. Sim. Ali cara que ele já se mostra como um dos melhores guitarristas da geração ali, né, cara? Porque realmente, assim, tem riffs pra lá de solos muito bem processados, cara. É realmente... É, coisa de Guitar Hero mesmo, né? Esse negócio de shredding, Guitar Hero, né? Que o shredding é uma arte na guitarra que meio que tá se acabando, assim, mas... É, eu também acho legal falar que o Phil Anselmo, né, nesse disco, principalmente, ele canta de maneira assim, mais livre do que ele canta no, nos outros, né? Então, ele demonstra assim, ser um puta de um vocalista, principalmente nesse disco. Acho que é por isso que eu acho que o Power Metal é um disco muito injustiçado, cara. Cara, eu também acho muito, muito. Não só pro Pantera, mas é um dos grandes discos desse estilo de metal, assim, desse hard and heavy com power metal e tal. Super injustiçado, ninguém se lembra desse disco. A própria banda renega o disco. Por quê, né? Você entra num site tipo Metal Archives, assim, onde tem as reviews. Tá certo que não são as reviews mais especializadas do mundo, mas uma visão de fã mesmo. Você vê várias pessoas falando, cara, o melhor disco deles, porque eles renegam. E eu acho que o ponto de trazer esse disco pra discussão foi justamente esse. Na minha opinião, pra mim também esse é o melhor disco do Pantera. E é um disco que ninguém fala. Na verdade, pra mim não. Eu ainda prefiro o Cowboys from Hell ou Vulgar Display of Power. Pra mim são discos que se enquadram mais no que eu gosto de ouvir. Mas isso também vai de cada um, cara. É, são os discos mais populares do Pantera também, né? Quando se fala em Pantera, a gente pensa nesses discos. É, eu acho assim que tem uma diferença muito grande, né, entre o Pantera, né? Você tem duas fases muito distintas, né? Que era o pré-Cowboys from Hell e o pós-Cowboys from Hell. Parecem duas bandas assim completamente diferentes. Eu acho que se eles tivessem mudado o nome da banda, né? Eu acho que ficaria menos estranho, porque são duas bandas diferentes se você for parar pra pensar. Então é complicado. Pra quem é muito fã da fase nova do Pantera, a partir do Cowboys em diante, pra essa pessoa pegar e ouvir os discos antigos, pra ela vai soar estranho, porque você tá ouvindo uma outra coisa, né? Completamente diferente. Cara, eu não sei se eu concordo totalmente com essa tua afirmação, não. Eu concordo que sejam duas bandas diferentes, mas eu acho que é uma banda com o Terence Lee e a outra banda com o Phil Anselmo. Eu vejo muita similaridade no Power Metal com o Cowboys from Hell. Tá certo que no Cowboys from Hell a balada já é mais definida com a balada metal, assim, as baladas, as power ballads, né, do Power Metal, que são a Hard Ride e a We'll Meet Again, não tem nada a ver com a Cemetery Gates. Mas eles, no Cowboys from Hell, eles já tinham se afastado bem mais da influência hard que eles tinham. É, e a estética mudou muito, né? Você ainda consegue ouvir. A estética mudou deles muito. Então, é engraçado. Depois do Power Metal, eles consideraram mudar aquela imagem de Glenn deles de vez, né? Sim. Ou até tem uma declaração do próprio Vinnie Paul, acho que foi, né? This magic cloth don't play music, we do, sabe? Com essas roupinhas mágicas não tocam música, a gente toca, sabe? Então, vamos abandonar isso daí, vamos usar jeans, camiseta, hein? Bermuda, né, cara? O Pantera pós 1990 é uma banda que... Eles foram cooptados pela década de 90, né? Completamente. E é inacreditável que o Pantera influenciou absolutamente todas as bandas de metal que vieram depois ali. O que é muito estranho, né? A gente tava falando, o Pantera deu uma mudança de som ali, influenciado pelo Metallica, pelo Slayer, pelo Anthrax. Mas, cara, depois, com a popularidade do Cowboys from Hell, e assim, a gente vê que todas essas outras bandas acabaram absorvendo muitos elementos do Pantera. Não só musicalmente, como esteticamente também, visualmente, e eu acho que isso que estragou o metal, assim, cara. Eu acho que o Pantera é um dos grandes responsáveis por ter acabado com a pureza do thrash metal ali dos anos 80. Agora você vai tomar um hate de porra assim, essa semana. Não, tudo bem. Assim, eu falo isso, mas eu tenho um embasamento. O Pantera, que nunca a rigor foi de fato uma banda de thrash metal, é uma banda que tinha tudo pra ser a banda que fazia a ponte ali entre o thrash metal dos anos 80 pros 90, se não fosse a questão da bateria, cara. Assim, você ouve a Over and Out, que era a música que a gente tava falando, né? Que no final tem até uma parte que o Phil Anselmo grita hardcore e a música vai pra uma entrada hardcore, ou a Down Below, ou a própria faixa título e tal. Essas músicas são músicas... assim, de power metal mesmo. Mas aí você vai no Cowboys from Hell pra ouvir, elas já têm uma levada muito mais groove por causa do próprio jeito que o Vinnie Paul começou a tocar a bateria. Porque os riffs, a rigor, eles têm essa pegada power metal, têm essa pegada quase thrash, né? Assim, a distorção é muito pesada. Você mesmo que ele não tocasse com afinações muito baixas. Década de 90, cara. Acho que o Vinnie Paul ainda não era exatamente um bom baterista naquela época, cara. Ele melhorou muito com o passar dos anos, mas ele é o pai do groove, né? Assim, mas metal, naquele assim, momento, naquele momento ele ainda não era um cara, tipo, um nome respeitável. Né? Sim, mas assim, hoje você vê muitas bandas de protagonismo no que o metal tem feito atualmente, tipo o Gojira, tipo o Mastodon, tipo o Meshuggah e tal. Todas essas bandas, elas devem demais ao Pantera. Eu acho que é justamente por isso que eu não gosto de nenhuma dessas bandas. O Gojira é massa, velho. É assim, não tô dizendo que é ruim, eu tô dizendo que eu não gosto. São coisas diferentes, né? Muitas coisas, muitas bandas, né, devem muitas coisas ao Pantera. Especialmente, eu acho que praticamente todas as bandas de nu metal ali do final da década de 90, né? Sim. O nu metal foi o filho torto do Pantera. Tipo, o Pantera, o Sepultura e o Faith No More ali, eles são três bandas que, assim, que não são bandas de nu metal, no caso, mas, assim, que são responsáveis diretos pelo que o nu metal veio a ser, né? Sim, inspiraram muito, né? Inspiraram muito. Eu que gosto muito do Faith No More, gosto muito do Sepultura, não da fase que influenciou o New Metal e tal. Eu acho que eu tenho um nariz torto com o Pantera muito por conta disso também, assim. Mas assim, quando você ouve os riffs, cara, desse disco, assim, eu que fico falando de riff todo episódio aqui, mas, cara, como a gente já começou o episódio falando que o Dimebag era um dos últimos grandes guitar heroes do metal, cara, é inacreditável negar o valor dele para a história do metal após os anos 90, né? Assim, o Power Metal é um grande disco, cheio dos riffs, cheio dos solos, esses shreds que a gente falou e tal, mas assim, ele não foi tão influente. Agora, o Cowboys From Hell pra frente é outra história, né? Tem muitas bandas aí que até hoje estão fazendo, tentando reinventar a roda que o Cowboys From Hell inventou ali. E, cara, assim, eu entendo o lado de guitarristas que querem soar como o Dimebag, ter uma distorção tão pesada, ter um som tão cristalino e brutal e ao mesmo tempo ser muito técnico, mas assim, quando ele morreu, jogaram a forma fora, saca? Não tem mais quem faça aquilo. Não sei, cara, acho que eles meio que abandonaram também esse lado glam, esse lado mais heavy metal pra tentar fazer alguma coisa que fosse um pouco diferente, cara. Que, se você parar pra pensar, esse mercado já tava um pouco saturado, cara. Já tinha muita banda grande fazendo um som foda e eles não estavam se destacando de forma alguma. Já vinham quase 10 anos de banda e não conseguiam nada, né, cara? Pois é, mas assim, eles tinham o seu reconhecimento local lá, eles faziam um certo nome na cena e o Dimebag já era respeitadíssimo, assim. Até o Phil Anselmo, nas entrevistas, ele falava, cara, quando eu entrei pro Pantera, o Pantera já era considerado uma lenda. Não pelo estilo de som que fazia, mas por ter o Dimebag. O Dimebag sempre foi uma lenda. E, cara, quando você ouve o cara tocando, assim, mesmo que você vá ouvir um I Am The Night, um Projects in the Jungle, começa o riff e você sabe que é ele, assim, tem a cara dele. E, assim, eu acho que o Power Metal é um disco que faz uma ponte muito bem feita entre essas duas fases, ainda que ele tenha muito mais a cara do Cowboys From Hell. E é por isso que até hoje eu não entendo por que diabos essa banda renega esse disco, que, porra, pra mim é o grande disco deles. Assim, na verdade, eu acho que é só a questão da imagem, cara. Eu acho que é só uma questão de imagem também. Também acho, Só porque eles ainda tinham aquele estilo glam, né? Até o Power Metal, e do Power Metal em diante eles mudaram pra aquele visual, digamos. Streetwear, né? Então. O Anselmo ali já, cabeça rapada, camisa xadrez e bermudão, né, velho? Pois é. O cara de skatista, né? Mas era a banda dos skatistas. É a banda que define os anos 90, né? Skate, Mega Drive, visual radical, por aí vai. Né? Pois é. E de fato foi o que o Victor falou aí, cara. Era a banda dos skatistas. E eu tenho bastante lembrança disso em pós, principalmente. Pois é. A gente já vai falar sobre isso aí. Mas não podemos deixar um assunto de fora, que é a capa do disco. Tá, a capa desse disco que não tem nada de especial, na real, né? É tipo uma foto da banda, com um logo ali laranja, meio vermelho, horroroso e tal. Mas assim, era o logo antigo deles, né? É o logo antigo. Mas eu acho legal falar sobre a capa, porque por conta do fotógrafo, né? A foto foi tirada pelo Joe Giron. Ele é um cara que... um fotógrafo e tal, que trabalhava ali nas revistas especializadas e tal, e que depois foi trabalhar como freelancer e ficou conhecido por ser fotógrafo de banda e de jogadores de pôquer, cara. Ele que mora em Las Vegas ali, ele fica fazendo essa tour de cassinos ali, tirando foto e tal. É, ele que já tinha tirado as fotos anteriores no I Am The Night e continuou tirando as fotos oficiais do Pantera até o The Great Southern Grand Kill. E assim, ele também era fotógrafo oficial de bandas como Six Feet Under e o Fifth Angel, e trabalhou também com Cannibal Corpse, o Defiance, no Void Terra Firma, inclusive no Judas Priest e no Sadus também tem fotos creditadas a ele. É, aí você vê que, cara, assim, por ele ter trabalhado com o Cannibal e ter sido um fotógrafo muito oficial, né, muito próximo do Six Feet Under ali, a gente já imagina que ele tem uma proximidade também com o Chris Barnes, assim, da mesma forma como ele tinha com os irmãos Abbott no Pantera e tal. E assim, é um cara que... assim, ele foi cooptado pela cena metálica ali, meio que sem querer, e que acabou tendo o nome dele ali marcado com as fotos das principais bandas do período. E se a gente for pensar no Pantera... é, abraçou e fez o nome. E se a gente for pensar no Pantera, a capa do Cowboys From Hell também tem a banda na capa, né? Então, assim, isso... a partir dali eles meio que mudaram, né? Tipo, depois já começaram a ter outras coisas na capa. Mas nesses dois discos, assim, o Cowboys e o Power Metal tem a banda na capa, ainda que de maneiras diferentes, né? Mas assim, quando a gente tava falando aí sobre... o metal nos anos 90, eu acho que a capa do Cowboys From Hell sintetiza muito isso, né? Já estão os caras de bermuda pulando, tocando terror dentro de um barzão texano ali. Exatamente. Dentro de um saloon, né? Aquela... quando a gente pensa no oeste americano, no sul ali, né? Essas imagens desse bar de beira de estrada, de cowboys e tal. Quando você pensa na imagem do cowboy, você tem em mente esse saloon, assim, e... e aí aparece o Pantera falando que eles são os cowboys do inferno, né, no caso. Então acho que essa capa foi muito significativa também. Essa foto que também é do Joe Giron. Aliás, essa imagem de cowboy, o Vinnie Paul levou até o último dia de vida dele, né, cara? Pois nunca, é. Nunca se afastou disso. É, texano, né, cara? Pois é. Isso vem muito dos pais dele também, né, cara? Como eu já falei ali, o Jerry, ele é um músico influente ali na cena country do Texas. É, eles levam isso, né? O que leva aquela discussão, né, da a gente começou um pouco mais cedo, da bandeira, né, da Confederados que eles usavam, né? Já deu muito pano, muito pra, pano manga, pra, né, manga. Porque teve até uma entrevista que o próprio Anselmo, eles estão falando sobre isso, né? E o Anselmo disse pra ele, não significa nada, que é uma bandeira pra ele, não significa nada. Eles têm muito aquela coisa de quererem falar sobre essa coisa do heritage not hate, tipo, herança, não ódio. Não ódio, Eu acho que eles tentam querer pegar essa bandeira pra usar isso... como um símbolo de herança, mas na verdade é o seguinte, cara, você não pode pegar um símbolo, na minha opinião, um símbolo que é um símbolo, por assim dizer, é racista, que definiu um lado de uma guerra civil que defendia continuar com a escravidão e tentar dar um significado pra isso, um significado diferente pra isso, não funciona, gente. Isso é muito estranho os caras usarem esse tipo de coisa. E é muito comum a gente ver isso, né? Eu já vi até mesmo aqui no Brasil uma meia dúzia de idiotas usando essa bandeira, né? Porque os caras, aí os caras, eles não têm nem herança, né? Porque os caras não têm nada a ver com o sul dos Estados Unidos e nem uma coisa nem outra, né? Os caras estão ali mais perdidos do que pin metalúrgica, né? Usando um negócio esse aí. Então, Pois eu acho é. Que é meio complicado. Essa coisa de resgatar coisas, isso não dá certo. Me lembra muito uma cena de um filme que é um filme chamado Clerks, que tem uma discussão que o cara vira e fala que ele vai tentar resgatar a expressão Fort Monkey, né? Que o Fort Monkey seria uma expressão racista para preguiçoso, né? A tradução seria, literal seria tipo macaco de varanda, né? Para definir que as pessoas que era para dizer assim que as pessoas negras eram preguiçosas. E aí ele diz que ele usa essa expressão só para falar de pessoas preguiçosas e que ele tenta resgatar. Eu acho que a história da bandeira do Confederado é a mesma ladainha, sabe? Não tem como você resgatar isso, cara. O ideal é esquecer, né? E essa não foi a única, né, polêmica, não, né, envolvendo o Pantera nesse sentido, né? Tem o Fio Anselmo na história, né? Cara, o Fio Anselmo, ele sempre esteve envolvido com casos de racismo. Isso já vem lá dos anos 90. E isso meio que se escancarou mais recentemente aí. Eu não sei se foi no Dime Bash ou alguma coisa assim. Eu sei que foi algum evento ali de tributo ao Pantera e tal. Foi no Dime Bash. O Dime Bash é um evento anual que ocorre em memória do Dimebag, onde muitos músicos da cena metal mundial vão lá tocar covers e tocar músicas próprias ali, meio que celebrando, né, o legado do Pantera e tal. Inclusive, no ano passado, até o Sepultura tocou lá, assim. Não sei se o Sepultura como banda tocou lá, mas alguns membros do Sepultura estavam lá e tocaram algumas músicas do Sepultura, e eu vou falar um pouco disso mais além. Mas, assim, eu sei que deu uma puta briga, né? Inclusive, o Rob Flynn, do Machine Head, que era super amigo do Pantera, saiu na sequência lá, depois que o Phil Anselmo fez um Sig Heil na plateia, gritando White Power e White tal. White Power, exatamente. Deu umas tretas. Aí o Phil Anselmo tentou meio que escapar pela tangente, falando, a gente tava tomando vinho branco nos vinho backstage, branco, foi uma piada, né, ali. E aí o Rob Flynn saiu e falou, cara, não tinha porra de vinho nenhum lá, você sempre foi um babaca, você já fez essa merda um monte de vezes, continua briga, fazendo, cara, isso. E eu nunca mais vou tocar nenhuma música do Pantera na minha vida, e você é um merda, e você que se foda. E assim, cara, eu acho Machine Head uma merda, que é uma merda que veio desse Pantera, né? Assim, uma merda não, né? O Machine Head é uma boa banda que eu não gosto, mas que veio diretamente dessa influência do Pantera, e eu achei animal o que o Rob Flynn falou, sabe? E o Rob Flynn eu é um cara que hoje em dia ele tem o podcast dele também lá, o No Fucking Regrets. Toda semana ele entrevista uns caras de banda, fica 3 horas falando lá. E, assim, cara, eu achei foda da parte dele falar isso, sabe? É um cara que tem que ter muito bago pra meter banca e falar que a banda que é a maior influência dele é formada por caras que são babacas, assim. Não que ele tenha falado isso do Dimebag, ou do Vinnie Paul, ou do Rex. O Rex, que, como eu disse, ele sempre foi um ser que tava ali, um agregado, né, cara? O Rex. Mal ouve ele, não só musicalmente, mas sonoramente também. A gente pode chamar o Rex de cheerleader de estúdio também, né? E de palco, né, cara? Mas essa história aí é muito complicada, essa história do Phil Anselmo, dessa saudação que ele fez, grita White Power, porque isso deu uma baita de uma treta, acho que não foi. E não foi a primeira vez. Head, né? Não foi a primeira vez. E deu uma puta de uma treta, até uma discussão muito grande da galera. Teve gente que queria cancelar o cara mesmo e falar, não vou ouvir mais. E teve gente passando um pano daquele tamanho pro cara, falando que, mas a música não tem nada a ver com o que o cara faz com a vida pessoal. E pra você que estiver ouvindo, que tem essa declaração, meu sonoro vai a merda, porque a partir cara, do momento que o cara sou dessas, tá, ele, né, sobe no palco pra fazer uma saudação dessa, então ele já tá misturando a vida pessoal dele com a música, né? Como a gente falou, né? O que a gente faz, né, com esses caras que são um bando de babaca, mas os caras, os caras são um puta músico de coisas que a gente gosta, mas pera lá, né? É, uma eu não coisa sei, assim, é... eu não critico quem ouve o Pantera, porque o Pantera, a rigor, nunca falou sobre isso, ou mesmo esteticamente. É, sim, a rigor não. É só o Phil Anselmo, né? Mesmo esteticamente, é. Tem toda essa história da bandeira confederada. Mesmo que esteticamente tenha a bandeira confederada, essa é uma história sempre muito meio mal contada ali no caso, né? Assim. Eu acho que esses casos normalmente são ligados ao Phil Anselmo, cara. Eu nunca ouvi falar nada a respeito do tanto do Dimebag Darrell quanto cara, do Vinnie Paul. A discussão do Dimebag com o Vinnie Paul é justamente em relação à bandeira e tal, né? Porque assim, o Dimebag inclusive teve algumas guitarras com a bandeira confederada. É, no encarte do disco do The Great Southern Drum Fill você vai achar também a bandeira confederada e tal. Mas assim... Fora isso, essa discussão ela sempre gira em torno do Phil Anselmo. Mas, cara, como o Rogério falou, é um cara que faz isso no palco, o Phil Anselmo já tinha tido esses problemas anteriormente com o Pantera nos anos 90. Isso é. Sempre ficou meio que falado baixo e tal. E é um troço muito louco, né? Porque, sempre ficou meio murmurinho nas lendas. Ele assim. Era nazista. Enfim. Sempre tem os papos do Phil Anselmo ser nazista, do Phil Anselmo ser homossexual, Phil Anselmo não sei o que e tal. E a rigor nunca se falava nada, mas assim, eu acho que até esse episódio, por mais que todo mundo soubesse que o Phil Anselmo sempre foi um babaca, ele sempre teve uma aura meio incancelável, assim, eu não entendo o porquê, sabe? Acho que o por que, que as pessoas pano, passam né? tanto pano pro Phil Anselmo, que é um cara que a rigor não tem nada de especial, assim. Não, um cara que não acrescenta nada em nada, né? Exatamente, é o... E eu não entendo, porque a galera passou um pano com essa história dele que foi muito estranho pra mim, sabe? Tipo, é muito diferente você falar, por exemplo, lembrando do episódio anterior, né, do Dissection, né, que eu falei muitas vezes sobre aquela história do sacrifício, do envolvimento do Ion com aquele tipo de coisa. Mas isso, digamos assim, ainda era a vida pessoal do cara, né? Ele não tava ali no palco fazendo isso, né? Sim. Quando o Phil Anselmo, a partir do momento que ele subiu no palco e que ele fez uma saudação nazista, gritou White Power, aí já não é mais a vida pessoal dele. Aí é ele, quando vem de uma banda, falando por uma banda. Ele tá... E aí, cara, não dá pra passar pano pra esse tipo de coisa. Ele tá ali representando o que o Pantera foi, né? Não que o Pantera era mais, afinal o Dimebag já tinha morrido e tal. O Vinnie Paul também. A família do Dimebag nunca se deu muito com o Phil Anselmo após a morte dele. Porque, assim, a banda acabou porque eles brigaram e meio que foi culpado o Phil Anselmo ser um babaca e agir como estrela por ter acabado. E o motivo pelo qual o Dimebag foi assassinado foi por um fã que achava que o Phil Anselmo estava sendo injustiçado. Ou seja... Tem muitas histórias aí. A família culpou muito, né? Não necessariamente culpou, mas assim, tipo, saca? Tem uma influência direta ali, né? Se não fosse o Phil Anselmo e as babaquices dele, eventualmente os caras ainda estivessem por aí. Mas, assim, é um troço meio difícil de se falar se a gente fica nesse si. E que no final das contas o que importa é que os dois irmãos, os fundadores do Pantera, eles já não estão mais aqui, né? Pois é. E sempre ficava ai, será que o Pantera vai voltar com o Zakk Wylde no lugar do Dimebag? Porque o Zakk Wylde era o melhor amigo do Dimebag. E o Zakk Wylde, talvez o último Guitar Hero do rock, do metal, em plena atividade ainda. Mas no final das contas isso não aconteceu, né? Porque o próprio Vinnie Paul nunca quis saber de nada em relação ao Phil Anselmo, cara. Pois é, e sempre ficaram esses rumores, se o Vinnie Paul e o Phil Anselmo fizerem as pazes, isso meio que vai redimir a história do Dimebag e tal. E cara, por fim ele acabou morrendo sem fazer as pazes, né? Ou se fez as pazes, foi um troço meio nos bastidores. Eu assisti uma entrevista com o Vinnie Paul que ele falava que não existia a menor chance disso acontecer, cara. Que ele jamais ia perdoar o Phil pelas merdas que ele fez antes da banda acabar, inclusive. Então... Eu acho que se ele se culpasse o Phil Anselmo pela morte do Dimebag, isso não teria o menor sentido. Eu achava que seria até meio babaquice. Ele não menciona isso, mas ele fala de antes do Pantera acabar, sabe? Ele fala que as coisas que o Phil fez antes da banda acabar, ele não concordava e que ele jamais ia retomar uma banda com ele, assim. Sim, eu concordo totalmente, assim, porque, assim, é provado por A mais B que o Phil Anselmo é um cara que sempre faz merda se tem álcool envolvido, né? O cara que é e um é adicto. Cara de... É o cara de desculpinha também, né? Porque sim, ele só vinho branco, vinho branco. Esparrapada pras coisas, né? É impressionante. Ele tem toda aquela pose dele, aquela atitude de machão dele de virar nos shows e stop the show, man. On your knees, como ele faz em um dos shows, né? E na hora que o bicho pega, ele vem com umas desculpinhas esparrapadas do tipo, ah, tava tomando vinho branco. Ah, que se liga. Vai tomar no cu, né? Me ajuda aí, porra. Ajuda aí, pô. Inventa uma desculpa melhor, pelo menos, porra. Assim, a gente que já vai meio que se encaminhando aí pros rumos finais desse episódio. Eu acho que existem uns tópicos que a gente tem que falar antes de chegar nas considerações finais, cara, que é tipo essa influência do Pantera não nas nossas vidas, mas na cena em geral pela qual a gente tava ali influenciado e que culminou também com os shows no Brasil, inclusive o show de 98 que foi cancelado, enfim. Eu vou contar uma história disso aí. Mas fala aí um pouco, Rogério, você que falou que tem muita história de skate e Pantera e tal. Inclusive o seu irmão era um cara que eu sempre associo ele muito com a cena de skate, quando o teu irmão tava vivo ali, assim. Eu lembro que eles sempre estavam com a camiseta do Pantera também, ele e os amigos dele. Enfim. Ah, é. O Pantera, cara, eu acho que ele foi uma das primeiras bandas, assim, que eu devo ter escutado nessa... Eu escutei dessa fase, né? Inicialmente dessa fase do Cowboys from Hell, frente, foram ali no hall, assim, primeiras bandas da minha adolescência. E eu lembro muito da influência que o Pantera tinha na galera de skate, né? O meu irmão era um cara que ele é mais conhecido como Pateta, né? Em Poços, né? E ele andava com a galera do skate, e a galera, tipo, e o Pantera era uma febre, né? No meio do lá. O pessoal só falava nisso. Várias pessoas, né, ali com a camiseta do Pantera, então foi algo que pra mim marcou muito a minha adolescência, porque nessa época eu também dava muito rolê com meu irmão e com essa galera, apesar de eu não andar de skate, então era uma coisa meio misturada, né? Aliás, a galera que curtia metal em geral, era todo mundo meio misturado com a galera que andava de skate, isso a gente tá falando dos tempos ali, do final ali da década de 80, dos bares ali do alto da rua São Paulo, né? Que a gente tinha ali, passando São Benedito, tinha três bares que era onde colava a galera que curtia metal, curtia skate, que eram o Bananeiro, Nós Travamos e um outro bar, que eu acho que tinha o nome de Bar do Zero. Eram três bares e o pessoal ficava tudo na rua ali, sabe? E todo mundo trocando ideia. Então é uma coisa que pra mim é muito nostálgica, sabe? É lembrar bastante. Pois é. O Pantera, pra mim, também, ele tem muito essa, assim, essa vibe de criança, né? O Pantera foi uma banda que eu conheci quando criança. E mesmo antes de eu conhecer o Pantera, eu já sabia sobre o Pantera, que era uma banda que tinha uma mística e tal. Inclusive, tem um dos momentos mais engraçados. Os caras que moram na minha rua, assim, até hoje eles me zoam e tal. De antes de eu conhecer o Pantera. Tinha um amigo meu da rua ali que ele tinha um pôster do Pantera com o Dimebag, assim, e aí eu associava o nome Phil Anselmo com o Pantera. Aí um dia eu tava olhando esse pôster e falei, caralho, essa guitarra do Phil Anselmo é muito foda, assim. Aí os caras ficaram rindo da minha cara, assim, pra caralho. Porra, moleque. Porra, cara, que babaca, né, também, né? Ninguém nasce sabendo, porra. Não, mas ninguém, assim, internet é engraçado, né? Eu devia ter uns 9 anos na época, 10 anos. Não, se bem que com 10 anos eu já gostava muito de Pantera, assim, eu devia ter uns 9. Assim, o Pantera que foi minha banda favorita durante muito tempo ali, até eu conhecer o metal extremo e tal. E aí, assim, metal extremo é aquela coisa que você renega tudo que vem antes. E aí eu reneguei o Pantera, reneguei o Halloween, que eram bandas que eu amava antes. Mas o Halloween eu ainda continuava ouvindo meio que escondido ali. Agora o Pantera não, cara. O Pantera é até hoje uma banda que eu nunca fiz as pazes, assim. E por mais que eu já tenha tentado, é um tipo de som que não me pega mesmo, assim. Eu não sei por que mais. Mas eu lembro que eu até tinha uma pasta do Pantera que eu ficava trocando entrevista com a galera. Você lembra quando tinha esse negócio de fazer pasta? Você gostava tanto de uma banda que você pegava todas as entrevistas e cortava as páginas quando os caras não conseguiam trocar. Eu lembro bem da galera. Era tipo papel de carta do roqueiro, né? As meninas tinham papel de carta e a gente tinha as pastas, cara. Que era um troço, assim, vergonhoso. Eu acho que eu ainda tenho minha pasta do Pantera lá no Brasil até hoje, assim. Período pré-internet isso aí, cara. E assim, na época aquilo lá era super valioso, né? Pra galera da cena e tal. Hoje em dia isso aí não tem valor nem pra reciclagem, bicho. Nossa, é pra nada. Vocês falando do, assim, do, sobre a nostalgia que é o Pantera, realmente, pra mim também, cara, acho que conheci, foi uma das primeiras, acho que foi a primeira banda de metal assim, que eu ouvi, cara. E também, de criança, cara, marcou pra caramba. Acho que eu ouvi porque eu tinha algumas pessoas que estudavam comigo na época, eram dos skatistas lá e tal, e todos eles ouviam Pantera, cara, e os caras sempre falavam, ah, ouve aí, né, ouve aí. Aí, tipo, ouvi. Primeiro foi o Cowboys from Hell mesmo, cara. Ouvi, tipo, mudou minha vida, assim. Dali pra frente, não queria mais saber de. Sei lá, de rock, qualquer outra coisa. Eu ouvia bastante Type O Negative na época, né? Que, apesar sim, de... é uma banda que eu também ouvia muito na época. É, então. Aí, é. Depois que eu passei a ouvir Pantera, tipo, mudou tudo, cara. E. Putz, apesar de. Eu tentei andar de skate na época também, né? Pra me enquadrar muito, né? Pra me enquadrar mais com o pessoal, mas não rolou não, viu? Não era muito ruim, velho. Na década de 90, você não ouviu o Pantera e não tentou andar de skate, cara, você fez a década de 90 errado, cara. Pois é. É verdade. Você não viu, você tá mentindo, você viveu, você não nasceu errado, lá. É. É, você viveu errado. É, eu concordo totalmente contigo, assim. Aliás, acho que... Eu andei de skate mais do que vocês dois, assim, ainda... É, isso que eu ia eu falar. Você vai falar, o Alex que era lembrado por ser skatista. Skate ainda. Quando eu conheci ele ainda andava um pouco. Depois que ele largou a mão. Eu não sei, eu só ouço as histórias de que ele se quebrou de skate, cara. Sim, é. Quando eu trinquei a bacia lá, minha mãe meteu fogo no meu skate, assim. Porque, porra, eu quebrei, sei lá, eu acho que 11 ou 12 ossos, inclusive dente, eu quebrei andando de skate, cara. Aí depois disso, minha mãe falou, não, já basta, sabe? Ou é o skate ou é a sua vida, assim. Ou é o skate ou é o Pantera, né? Que aí depois você tentou ir no show em 98 no... e chegou lá e os caras cancelaram. Essa história do show do Pantera em 98 é muito importante dizer também, porque saiu uma van de Poços de Caldas e os caras já tinham tocado na Argentina e no Chile antes de tocar em São Paulo, né? O show que ia ser no Olympia e tal. Todo mundo com ingresso e assim, eu meio que... Minha mãe assinou um termo lá de responsabilidade pra um dos caras da minha rua me levar. E a gente foi de van. Cara, chegamos lá, demos de cara com o Olympia fechado, assim, né? E até hoje nunca foi solucionado o caso do porquê que o Pantera cancelou a passagem pelo Brasil. Porque eles não tocaram nem em São Paulo e nem no Rio, onde eles estavam previstos de tocar. Apesar de terem tocado os outros shows ali no Chile... E na Argentina. Eu lembro que na época teve um boato, né? Que eles cancelaram o show, porque na vez anterior que o... Em 96, eles vieram, né, tocar, que foi quando atiraram um objeto lá no... Um céu, um objeto, jogaram uma garrafa. Cortou a mão. Isso, uma garrafa. Cortou a mão dele, inclusive. E aí o pessoal teve que parar o show. E aí eles estavam falando que eles cancelaram por causa disso. Mas a organizadora do evento nunca deu, assim, muitos detalhes do porquê. Simplesmente o show foi cancelado, a galera bateu de cara lá e é óbvio, né? Teve um pequeno tumulto na porta. Pois é. E aí ficou por isso, né? Assim, eu lembro que, eventualmente, eu acho que na Rock Brigade saiu um negócio que era porque a banda e a produtora não tinha entrado num acordo, questão de dinheiro, que a produtora queria pagar depois os shows e a banda queria receber antes. Assim, essas histórias que ficam, né, e que não se lembra mais. Mas o que eu lembro é de muita gente chegando lá de van e dando de cara com a porta do Olympia fechado, e nenhuma dessas pessoas viu Pantera no Brasil depois, porque não teve mais, né? Exatamente, é. Logo após ali, passou 5 anos, o Pantera acabou, e depois, mais alguns anos, o Dimebag morreu. E aí, tudo isso virou história, assim. Mas outra coisa muito importante, pelo menos pra minha formação e tal, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, foi importante pra vocês também, que eram aqueles vídeos do Pantera, né? Que era o Vulgar Videos, o Pantera 3 e o Pantera From Hell, lá, Videos From Hell. Nossa, que eram três home videos, que não era nem de show, cara. Era basicamente imagem de VHS do backstage do Pantera, os caras enchendo a cara, fumando maconha e fazendo besteira, assim. Era um Jackass do metal, assim. Jackass do metal, cara. É, assisti muita gente, né? E, cara, esses vídeos, assim, eu lembro que a gente até tentava reproduzir eles lá na rua de casa, assim, que a gente fazia os vídeos da Potengia, assim, com a gente fazendo as mesmas merdas, saca? Tentando tocar um som, enchendo a cara, zoando um com a cara do outro, assim. Eu acho que até o Igor ainda deve ter essas fitas lá e tal. Mas assim, eram as fitas que foram muito, muito importantes também, porque, cara, não era só o som, mas era a postura também, né? Tipo, associar o heavy metal não só musicalmente, mas como você se apresenta esteticamente, um comportamento e tal. Obviamente que era o pior exemplo possível, né? O Phil Anselmo e as suas duas overdoses estão aí pra... Estão aí pra provar o bom pra exemplo. Pra provar, né? Isso, é. Enfim, galera... Partindo aí para as considerações finais sobre o disco, sobre o Pantera e alguma coisa que não tenha sido falada por aí. Rogério, começa dando a letra aí. Bom, as considerações finais é que, falando sobre o disco em si, o Power Metal, eu acho que, como a gente falou, eu vou repetir de novo, o Power Metal foi um álbum muito injustiçado. Eu acho que se teve um álbum que foi injustiçado na história do metal em si, foi esse álbum. Porque, cara... É um álbum muito bom, tem uns riffs pra lá de viciantes, tem solos muito bem processados. Você consegue ver a capacidade ali do Dimebag Darrell. Você consegue ver, tipo, como o Phil Anselmo era um puta de um vocalista naquela época, como é que ele cantava de uma maneira, sabe, livre. Então, eu acho que é um álbum que vale muito a pena. Eu acho que quem não acompanhou esse álbum, quem não ouviu esse álbum ainda, mas conhece o Pantera, o que é factível, porque muita gente realmente não conhece nada, né, do Cowboys From Hell pra baixo, porque a banda, né, sempre escondeu isso. Inclusive, você não acha os álbuns nem via Spotify, eu acabei ouvindo eles pelo YouTube. Eu acho que vale a pena ouvir, mas também ouvir sem aquela cabeça, esperar que você vai ouvir algo como o Vulgar. Se você for muito fãzinha do Vulgar pra frente, realmente... vai ouvir aquilo lá e não vai gostar, mas é inegavelmente um ótimo álbum. A banda Pantera em si, cara, me traz muitas lembranças, eu acho que é muito nostálgico. Me lembra muito aquela minha fase da adolescência ali, do meio pro final da década de 90. Cara, todas as bandas de postos tocando cover de Pantera, enquanto a gente Pantera, tava alimentado no tubão e na pinga na sacola. No tubão, na pinga na sacola, no Júlio Fest, com várias bandas tentando, né? Tocar cover de Pantera, né? Porque Toca Pantera era o Toca Raul do Metal, né? Pois era é. Era o Toca Raul do Metal na época. Foi o Toca Raul do Metal do final da década de 90 lá. E toda banda de pós de Caldas fazia questão de tocar Walk Tudo Errado. Sim. Tudo errado, né? Exatamente. Então acho que são essas aí as minhas considerações sobre toda essa banda. Vitor. Bom, cara, se você quiser ter aí uma overdose dos anos 80, manda bala nesse disco, Power Metal do Pantera. Mas, assim, vou negar que não é meu disco favorito da banda. Não é tanto assim o som que eu gosto de ouvir. E eu acho que... Ué, vocês vão me crucificar aqui, mas eu acho que eles até estavam certos em mudar o estilo, apesar do Cowboys From Hell ainda ter alguma coisinha ali, mas eu acho que eles foram certos em trocar o estilo, porque basicamente eles eram, sei lá, um som meio genérico ali nos anos 80, e dali pra frente do Cowboys From Hell eles mudaram, eles conseguiram uma identidade muito própria, né? Eles tiveram a identidade deles, conseguiram um alcance muito maior que eles nunca teriam conseguido se eles tivessem seguido nessa linha, cara. Pois é, tem que pensar que o Pantera foi uma das bandas que tocou no maior festival de metal da história, que foi o Monsters of Rock 91 em Moscou, ainda na União Soviética, que tocaram para quase 2 milhões de pessoas, o Pantera tava lá. Sim, eu acho que o disco em si tem seus méritos, tem vários trabalhos de guitarra muito bons, vários riffs sensacionais, os solos do Dimebag Darrell também já eram muito bons ali, apesar dele ter acho que era 19 anos quando eles tinham quando gravaram esse disco, alguma coisa assim. E assim, cara, essa é a minha opinião. Eu ainda acho que eles tiveram a mentalidade certa de procurar uma cena pra eles. E eu só não acho legal eles terem renegado esse passado, né? Cara, tentarem esquecer isso. Como eu disse, acho que foi muito mais uma questão da imagem que eles tinham na época do que da música propriamente dita. Acho pois vergonha de usar calça de couro apertada, é, né? Que eles tiveram. Você pega, olha a capa do disco, cara. Eu acho que eles ficavam com vergonha. Total a capa, é, né? Eles ficavam com vergonha dessas coisas. Mas daí a negar o disco musicalmente, eu acho que foi meio que a babaquice deles, né? Pois é. É, assim, eu também concordo contigo, Victor. Assim, não é uma banda que eu hoje em dia goste mais. Eu acho que já faz quase 20 anos aí que eu tô de mal com Pantera. Mas é estranho pensar que a banda renega, assim. Esse que é um dos maiores discos deles ali pra mim. Pra mim é o meu disco favorito, mas eu entendo que esse não é o maior disco do Pantera. Porque, obviamente, o que determinou esteticamente, sonoramente, foram os dois discos posteriores, que é o Cowboys e o Vulgar, né? Mas, assim, quem gosta do Cowboys from Hell, acho que tem tudo pra gostar do Power Metal, porque eles têm basicamente os mesmos elementos, assim. Todos esses elementos meio heavy metal tradicional e tal, meio power metal, eles também estão no Cowboys from Hell de alguma forma. Essas guitarras shredding, esses riffs totalmente cativantes que grudam na sua orelha, eles estão ali no Cowboys from Hell também. Acho que a bateria é o instrumento que mais dá uma mudada ali, né? O jeito do Vinnie Paul de tocar, ele se aprimora de uma maneira distinta, né? Ele não é tão acompanhando a guitarra, mas ele cria os grooves que foram os responsáveis por determinar essa identidade sonora do Pantera nos anos 90 ali. E o baixo também, né, cara? Até o Power Metal você ouvia bastante o baixo do Rex. Depois disso, o Rex virou ali o cheerleader de estúdio e membro de apoio no palco ali, o que é foda, né? Mas dá pra entender também, cara. Você vai ouvir as guitarras do Dimebag e, porra, o cara sozinho ali já era o showman, né? Não precisava de mais ninguém do lado dele. Não dá nem todas pra esquecer as bandas que clássicas ali, americanas dos anos 80, tinham dois guitarristas. Você tem sempre as duplas, né? Tipo, no Metallica você tinha o James e o Kick. No Megadeth, a formação clássica, né? Tinha o Dave e o Marty Friedman. No Slayer tinha o Jeff e o Kerry. E o Pantera era só o Dimebag e isso já bastava, né? Não precisava de mais que isso. Era bem isso que eu ia falar, cara. Não dá pra esquecer que sempre foi só ele nas guitarras, né? Exato. E nem precisava de mais mesmo, assim, cara. O Pantera é uma banda que sempre que chegava na hora do solo, não precisava da base ficar fazendo um apoio pro solo, porque só o solo do cara já tinha todo o destaque que a música ia ter, né? Eu acho que isso acabou se evidenciando ainda mais nos discos posteriores. Eu acho que, sei lá, a grande música pra se ouvir os solos de guitarra do Dimebag e tal é a Floods, do The Great Southern Rain Kill, cara. Que aquela música, a guitarra dele parece que tá ressonando do inferno até hoje, assim. E é foda. Mas, enfim, vamos lá pras recomendações da semana aí. Rogério. A minha recomendação da semana foi uma banda, na verdade uma banda brasileira que eu topei meio por um acaso enquanto eu tava tentando ouvir, né, as bandas assim que eram parecidas com o Pantera, que é uma banda de São Paulo chamada Blast Thrash. Eles estão na ativa desde 98, é uma banda de thrash metal. Eu achei que o som deles me lembrou muito, assim, alguma coisa, uma transição entre ali o Power Metal vou e o Cowboys. Vou te contar uma curiosidade aí. O Diego, eu acho que ele é baixista do Blast Thrash, ele também é vocal no Antares. Ele foi vice-presidente do Poços de Caldas Futebol Clube por um tempo, então. Coisa muito louca, né? Tá aí, tá uma curiosidade que eu não sabia. Amigo meu de muitos anos, ele. É, eu topei com essa banda de maneira meio aleatória, até achei, gostei do som deles. Eu vi um clipe deles chamado Fake News, eu achei bem legal. Então acho que tá aí minha recomendação, já que a gente tava falando hoje de um álbum aí meio ali naquela onda do heavy thrash, então... Tá certo. É isso aí. O Blast Thrash é uma boa indicação aí. Inclusive um abraço pro Diego Nogueira Sábio, amigo meu aí de muitos anos. Vitor, sua recomendação? Bom, eu vou continuar minha tendência da semana passada e vou indicar um projeto paralelo do Vinnie Paul, que foi o Hell Yeah, o disco Hell Yeah de 2007, que ainda é bom, depois ficou meio nada a ver, mas o primeiro disco deles eu ainda acho muito bom. Tá certo. A minha indicação da semana, ela não é um disco, e sim um vídeo. Pra quem não conhece, o guitarrista do The Haunted, o Ola England, ele tem um canal no YouTube dele lá que é gigantesco, assim, tem quase 600 mil seguidores. E ele talvez seja o maior fã de Pantera do mundo, assim. E existem uma série de vídeos que ele vai pro Texas conhecer a família do Dimebag e tal. E ele entra no acervo de guitarras do Dimebag, que hoje em dia é controlado pela família lá e, enfim... E aí tem o técnico de guitarra do Dimebag, e tem um vídeo que ele apresenta todas as guitarras clássicas do Dimebag, toca elas e tal, conversa com a família. Ele faz um vlog lá onde os irmãos Abbott estão enterrados e tal. E esse vídeo é a minha recomendação da semana. E pra quem gostar dessas coisas de guitarra, Guitar Heroes, Shredders e tal, o canal do Ola England é uma boa pedida. Toda semana ele tá ali lançando vídeos... falando, fazendo review de guitarra, review de amp, pedal, essas coisas, e é um cara que é muito conectado com a cena metal hoje em dia. Ele que é o responsável pelas Solar Guitars, que é uma marca de guitarra aí especializada em metal extremo. Você vai ver muitas bandas usando, inclusive quando a gente estava falando de projetos aí, esse novo projeto do João Gordo e tal, com uma galera aí, eu não sei como é que chama, cara, eu perdi o nome, saiu agora ele com a menina do Nervosa lá, a Prica, o Igor do Sepultura, eu não sei se chama Revolta, alguma coisa assim, eles lançaram um clipe e tal, inclusive o Moisés do Crisium que tá tocando guitarra ali, ele tá com uma guitarra da Solar, enfim, coisas do metal, por aí. Então a gente fica por aqui, e o Victor, como falou muita besteira sobre o Dissection na semana passada, na semana que vem ele tá demitido. Victor volta daqui 2 semanas, na semana que vem a gente tem uma participação especial aí, vocês vão ficar sabendo assim que o episódio for pro ar. E muito obrigado a todos os que estão acompanhando a gente aí toda semana. E só queria deixar uma deixa aí, né? A gente tá em época de eleição, que você sempre tem que indicar o seu candidato para mais dois. Façam isso com o nosso podcast. Indique você que ouve fervorosamente até o final. Tá aí. Sua missão é apresentar para 2 pessoas que não conhecem, assim. Manda os episódios, um episódio especial de uma banda que a pessoa goste mais, e ajude a espalhar a palavra por aí. Victor, Rogério, muito obrigado. Bom, queria agradecer a todo mundo que ouviu aí até o final. E só lembrando, né, como sempre, sigam a gente aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, então em todas elas como Caneta e Walkman, tudo junto. E valeu pela audiência, até mais. Bom, agradecer a todo mundo, né, que ouviu, que ouve a gente aí até o final. E dar aquele recado, né, já que a gente... teve as discussões polêmicas, como sempre, né? Não passem pano para nazistas de bandas. Volta, então é isso, gente. Pau no cu do Fio Anselmo. Volta. Falou. Falou, gente.